Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasad Gaura Bhakta Vrinda. Bem, vamos tratar hoje aqui das dúvidas, algumas dúvidas que foram enviadas no primeiro módulo, na lição 2 do estudo da ciência do yoga no Bhagavad Gita. Agradeço muito aí o retorno que alguns de vocês deram às questões apresentadas, né, na lição 2. E claro, entendemos que também é um momento de reflexão. Mesmo aqueles que ainda não deram um retorno nas suas dúvidas, fiquem à vontade, teremos ainda um período aí longo para que possam, de repente, com mais essa aula hoje, aqui nesse podcast, trazer alguma reflexão, alguma consideração para um esclarecimento aqui com o grupo. Entendemos também que o estudo realmente não é um estudo tão simples, não é um estudo comum. Então, mesmo que haja alguma dificuldade, deixamos aberto espaço para que possamos juntos ajudar nesse esclarecimento de alguns pontos mais complexos. Também gostaria de dizer que esse primeiro módulo é um módulo para poder compreender melhor o alcance, compreender também como podemos desenvolver melhor metodologia com esse grupo de alunos, com esse grupo de estudantes. Então, fiquem realmente à vontade para poder facilitar o nosso contato, o nosso acesso, a nossa interação, para ajudar da melhor forma possível na compreensão e no andamento desses estudos para vocês. Considerando também que cada um tem uma limitação de tempo, uma limitação de condições para estudos. Então, mesmo que não haja possibilidade de concluir nas datas agendadas, fiquem tranquilos e vamos dando um feedback aí ao longo desses 7 meses, né? Realmente o estudo é gradual, ok? Não se preocupem com o nível de avaliação. O mais importante realmente é vocês trazerem essas reflexões, ajudar dessa forma nos estudos de vocês. Bem, tivemos algumas questões. Não foram muitas, mas selecionei aqui as mais importantes, assim, referentes a algumas questões, algumas dúvidas enumeradas de acordo com as perguntas das avaliações. A primeira delas, se encaixando aqui na primeira questão, é justamente a seguinte: não entendi o sentido negativo que há no termo Nir Yoga. Como deve entender que yoga nega algo? Bem, a palavra yoga, o sentido dela, é justamente união, agregar, no sentido de somar, adicionar. O que deve ser entendido é que na visão do yoga, ou compreendendo o yoga como um processo profundo do nosso ser, existem coisas, existem situações, existem condições que possibilitam a nossa relação mais profunda com o próprio ser e, naturalmente, essa relação profunda do nosso ser com o Ser Supremo. Isso seria, em síntese, o yoga. Essa profunda relação de unidade, uma unidade de reciprocidade, certo? Do ser individual com o Ser Supremo. Essa é a essência do yoga. E isso é, de certa forma, o yoga que é apresentado no Bhagavad Gita. Por isso, Bhakti é definido como a essência do yoga. Então, compreendendo o yoga como um processo de relacionamento íntimo, pessoal, do ser individual, infinitesimal, nós, o nosso eu, com o eu supremo, Ishvara, ou Deus, entendemos que existem fatores favoráveis. Todos os fatores favoráveis ao desenvolvimento dessa relação íntima, pessoal, com Deus, com Ishvara, são fatores que naturalmente conduzirão, auxiliarão nesse desenvolvimento. Porém, existem fatores que são negativos ou fatores desfavoráveis, né? Até um pouco redundante, mas fatores que desaceleram o nosso processo, ou fatores que interrompem, certo? Até mesmo restringem completamente esse processo de ocorrer. Dessa forma, então, a dualidade já é um desses quadros, certo? A dualidade entre certo e errado, entre gosto e não gosto, são situações que podem confundir um pouco a condição de livre escolha mesmo do yogi. Então, quando se pensa em Nir-Yoga, a negação do yoga é justamente aquilo que o yoga, ou para o desenvolvimento do yoga, não deve ser priorizado, por ser fatores que vão intervir no nosso processo, de maneira a restringir, de maneira a não permitir com que o processo naturalmente se desenvolva. Por exemplo, termos assim dificuldade de uma disciplina. Entende? Não que a falta de disciplina seja o obstáculo, mas algumas características de uma disciplina às vezes são necessárias, né? Por exemplo, se eu tenho o hábito de dormir o dia todo e passar a noite em claro, né? Em festas, em atividades assim que não condizem com a atividade noturna, né? Naturalmente. A noite feita para se repousar, relaxar, dormir, se recompor. Então, isso já seria assim uma maneira de entendermos o que é Nir-Yoga. Um processo de yoga, como o Bhagavad Gita vai apresentar em determinado momento, é haver um equilíbrio entre a diversão, entre o comer, entre o dormir. Certo? Tudo tem um equilíbrio. Então, quando perdemos esse equilíbrio, quando essa dualidade tende mais para um lado do que para o outro, então isto é Nir-Yoga. Isto deve ser, de certa forma, não alimentado. Certo? Porque não é algo que vai nos favorecer. Por outro lado, uma prática mais regulada no comer, no dormir, no se divertir, né, na diversão, isso já vai ser algo favorável. Isso vai, de certa forma, ajudar a desenvolver a disciplina. Então, podemos também entender Nir-Yoga como a falta da disciplina. Tirar aquilo que está dificultando a minha disciplina. Enquanto que Yoga é a disciplina, o processo de disciplina, algo baseado numa disciplina que vai favorecer o meu desenvolvimento ali no processo de Yoga. Certo? Então seria mais ou menos assim entender essa ideia, entender Nir-Yoga como tirar aquilo que está dificultando o meu processo. Não negar, mas não alimentar. Temos aqui uma outra questão. O que são, aqui já referente à segunda, o que são os condicionamentos que a questão 2 se refere? Vamos ver aqui a questão 2. No primeiro parágrafo do significado, ao verso 45, Bhaktivedanta Swami diz que todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos três modos qualitativos da natureza material, chamados gunas, bondade, paixão e ignorância. E que tais atividades, quando influenciadas pelas qualidades da matéria, causam condicionamento. Relacionando esta ideia de condicionamento com os conceitos Nir-Yoga Kshema Atmavan, explique a identificação que ocorre na consciência e como ela desfavorece o autoconhecimento, Atmavan. Então, aqui a pergunta do estudante é: o que são esses condicionamentos que estão presentes na questão 2? Em que se refere? Bem, Há um desenvolvimento ali da ideia da primeira questão, né? Entendemos o que é Nir Yoga. Ok. A ideia de Nir Yoga é tirar do nosso processo aquilo que está nos condicionando. Entendendo que o condicionamento é algo que está dificultando o seu yoga, dificultando a sua integração, a sua interação, a sua relação com o Supremo. Então, entender que Nir Yoga chama tirar os elementos nos quais o meu condicionamento ou a minha identificação com tal elemento está dificultando o meu Atmavan, o meu autoconhecimento, o meu processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Aqui, por exemplo, vamos aqui no próprio texto referido, no primeiro parágrafo do significado ao verso 45. Primeiro parágrafo, um parágrafo longo, mas ele está dizendo justamente: todas as atividades materiais envolvem ações e reações nos três modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados frutíferos que causam o cativeiro no mundo material. Os Vedas dão especial atenção às atividades frutíferas para que o público, em geral, aos poucos, eleve-se do campo da satisfação dos sentidos a uma posição no plano transcendental. Então, existem fatores limitantes, fatores condicionantes. E tais fatores não devem ser o nosso foco da identificação. O yoga é justamente esse processo de fazer com que se olhe para dentro de si mesmo, né? Não para o nosso ego, mas para a nossa essência última, a nossa essência original, o aspecto integrado do nosso ser. Entende? Pois é nesse processo de buscar esse eu profundo, esse eu original, essa constituição do próprio ser, é Atmavan, é o processo do autoconhecimento. E nesse processo, para que ele ocorra, é necessário esse desprendimento, essa quebra da identificação com os condicionamentos externos, com as identificações externas. A começar pelo próprio ego. Quando colocamos uma dificuldade, essa dificuldade em si é a dificuldade do ego. Quando colocamos um desejo exacerbado sobre algo, esse desejo é um desejo do ego, é um desejo da mente, dos sentidos. Então, esses elementos que estão relacionados a partir do ego, da nossa identificação com esse elemento transitório, ele é um condicionamento. Então, justamente nesse aspecto que essa questão está se referindo, certo? Porque são esses condicionamentos que Nir Yoga chama, que devem ser desacoplados do yoga, devem ser tirados para o processo de yoga. É nisso que nós, o yogi, não deve se unir. Nir Yoga, não unir ao quê? Tais condicionamentos. Pois tais condicionamentos, quando não identificados pela consciência, terá se permitido o desenvolvimento ou o processo do autoconhecimento, o Atmavan. Certo? Então, esses condicionamentos são esses elementos, esses fatores que prendem a nossa consciência ao ego. O ego é a grande âncora aí nessa situação. Por isso que o yoga ou os Vedas começam justamente por tentar explicar esses processos mais densos da nossa relação, ou seja, da relação que o ser tem não consigo mesmo e nem com Deus, mas com a realidade externa, com a realidade material, com essa realidade transitória que é condicionante e na qual o ego está se relacionando. Quando se pensa o ego é referente ao Ahamkara. O termo é justamente Ahamkara, a identificação que temos com esta personalidade, com este corpo. certo? Que é temporário, que é transitório. Agora, a consciência que é eterna, ela é transcendente a esse eu temporário, a este ego, Ahamkara. Certo? Então a consciência tem que voltar-se para o seu centro, voltar-se para a sua natureza essencial constitucional. E quando ocorre esse processo, muitas vezes essa consciência se volta para o ego, para a personalidade temporária. É isso, unir yoga, quebrar essa identificação com o ego e buscar o yoga dentro dessa relação com a constituição do ser. Então, Nir Yoga seria uma identificação com os condicionamentos do ego, enquanto que Yoga é uma identificação com a constituição do Atmavan, do eu profundo, do eu como ser constitucional eterno. Certo? Também temos aqui uma dúvida referente à questão 3, cuja dúvida. Bom, vamos ler aqui primeiro a questão 3. Lendo o verso e o significado do verso 45, discorra sobre o que motiva a superação das dualidades e como o yoga auxilia neste processo. E a dúvida é: o que motiva a superação das dualidades? É, quer dizer, não é realmente não é uma dúvida em vão. Olha só, existe uma motivação, existe algo que está fazendo com que o ser se questione, ou com que o ser queira sair dessas dualidades. Então a referência está ali no verso 45, no significado desse verso. Esse verso, novamente, vamos ler aqui. O ponto vai estar justamente no último parágrafo. Claro que o significado todo tem essa ideia central, mas o último parágrafo, vamos aqui nos deter nele. Enquanto se está no corpo material, há ações e reações nos modos materiais. Deve-se aprender tolerância no sofrer das investidas das dualidades, tais como felicidade e tristeza, frio e calor. E aprendendo a tolerar estas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna, quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. Então, o que motiva a superação das dualidades? De modo bem resumido, é querer aliviar a ansiedade. Certo? Olha só. Aprendendo a tolerar estas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. A resposta, então, a essa dúvida, o que motiva a superação das dualidades, está justamente nessa frase. Último parágrafo, segunda linha. Deve-se aprender tolerância no sofrer das investidas das dualidades, tais como felicidade, tristeza, frio e calor. E aprendendo a tolerar estas dualidades, ficaremos livres das ansiedades produzidas pelo ganho e perda. Então a motivação vem da própria relação, que está ligada à ideia de Nir-Yoga que chama. Certo? Porque essa identificação com as dualidades que surgem da nossa interação, ou da interação do corpo com a natureza material, com os três modos, as três qualidades da natureza material, geram reações cujas qualidades são sempre duais: felicidade, tristeza, frio e calor. Dessa dualidade que surge da nossa relação do corpo com a natureza e os três modos, as três qualidades da natureza material, surge o resultado de forma dual. E a nossa identificação com tais resultados geram ansiedade. Então, a ansiedade é o motivador. A ansiedade vai gerar uma motivação de querer mudar, de querer sair desse sofrimento, dessa identificação com algo que não é o nosso eu. Por que estou sofrendo? Por que estou ansiando? É justamente isso o Nir Yoga. O Yoga não tem a ver com esses condicionamentos. O Yoga não tem a ver com esse sofrimento, com essa identificação dual. Porém, o processo de yoga visa entender isto, entender a causa desses condicionamentos, entender a causa dessa dualidade. Entende? Não é simplesmente negar, mas conhecer, compreender, discriminar, para aí sim poder transcender. Então, a motivação é algo que surge dentro do nosso próprio ser. Certo? A questão é: como eu estou encarando essa situação? Como eu estou me confrontando com essa situação? E é nesse confronto com a realidade que nós vamos entender ou discriminar entre o que é o eu real e o que é o ego. O ego, ele se identifica com essas dualidades. Ele se identifica, ou ele vai repudiar, né, dvesha, aversionar-se, ou ele vai se apegar, raga, ele vai ficar apegado à situação boa, né, à situação de felicidade, e vai repudiar a situação de tristeza. Mas elas ocorrem. E o ego vai ficar sempre nessa dualidade, né, nessa duplicidade, gosto ou não gosto. Isso é Nir Yoga, negar essa duplicidade, negar essa dualidade. Entende? Não é excluí-la, ela existe, porém entendê-la. Ela existe devido à minha identificação com o ego. Então, quebrar essa identificação, compreender, ter consciência dessa identificação do ego, ou identificação com o ego. E ao compreender isto, nós vamos entender a nossa natureza. Essencial. E claro, dessa forma, as dualidades e a ansiedade derivada dessas dualidades, dessa identificação, motiva. Nós queremos mudar essa situação. Isso faz com que o indivíduo busque, né, ou se motive pela superação das dualidades. Então, a resposta. Você pode aí colocar uma reflexão sua, as respostas não são fixas, as respostas todas dessas questões são dentro do seu alcance, dentro daquilo que você compreende, né? Espero que fique claro isso, que não tem resposta certa ou errada nesses questionários, ok? O que tem é como você está entendendo esse ponto. Então, essas dúvidas que vocês enviaram, estão enviando, é justamente para tentar elucidar. Assim, como é essa questão? Como posso entender melhor para poder refletir? Certo? Vocês terem condições de refletir em cima da questão. Então, às vezes a questão é um pouco complexa, um tema um pouco mais complexo do que o normal, o habitual, né? Pode ocorrer isso. Então, a motivação. Você vai ler esse último parágrafo, aí, no verso 45, como pedido pela questão 3, e dessa reflexão sua responder, discorrer sobre essa motivação, ou sobre a superação, ok? Questão. Tem mais uma aqui sobre a questão 3 ainda, mais uma dúvida também que chegou foi a seguinte: o auxílio do yoga é a consciência de Krishna? Isto mesmo? Porque assim, engraçado, né? Porque realmente Prabhupada coloca no final também desse segundo parágrafo da significado do verso 45, ele diz, olha só, essa posição transcendental é alcançada em plena consciência de Krishna quando a pessoa se coloca em completa dependência da vontade de Krishna. E aí a dúvida é: o auxílio do yoga é a consciência de Krishna? É isto mesmo? Sim, né? De certa forma, ainda está um pouco cedo para dizer, mas a verdade é esta: a consciência de Krishna. Mas, entendendo consciência de Krishna, não no aspecto teológico, mas no aspecto teleológico, no aspecto de qual a finalidade. A finalidade do yoga é alcançar a finalidade da consciência de Krishna. Certo? A ideia do samadhi do yoga é a ideia do samadhi na consciência de Krishna. O processo é o mesmo. Talvez o método mude. Se você considerar estilos, se considerar mestres, se considerar linhagens, né? Mas a proposta é a mesma. E se considerarmos em questões de tradição, do sistema de yoga, o método também é o mesmo. Né? Na verdade, o que existe em termos de metodologia do yoga é uma sobreposição cultural sobre um processo que é sistemático. Entende? O yoga é um sistema para essa autorrealização. É um sistema, um método, tanto filosófico quanto prático. Certo? Agora, ao longo de todo um processo histórico aí, de milênios até, muita sobreposição, inclusive de escolas adármicas, certo? De algumas linhagens, como o jainismo, né? O sistema de yoga, ou o método de yoga, o jainismo. Também podemos considerar o yoga budista. Entende? São diferentes do yoga védico, do yoga tradicional. Ok? Mas, considerando a meta do yoga, é Bhakti, Krishnastu, Bhagavan Swayam, alcançar essa relação íntima com Deus. Não, então, o auxílio do yoga é a consciência de Krishna. Vamos tentar entender aqui a ideia da consciência de Krishna. A ideia da consciência de Krishna é que essa identificação nossa, que deve ser negada, Niryoga Kshema, é o que impede a nossa realização espiritual, a nossa realização como seres constitucionais, Atmavan. Quando desenvolvemos Atmavan, esse autoconhecimento sobre quem nós realmente somos, nós vamos entrar numa dimensão de consciência que vai naturalmente exigir uma relação. A alma, o ser, possui uma relação com a natureza. Existem dois níveis ou duas dimensões da natureza, uma material, outra espiritual. Quando essa alma tem a consciência identificada com o ego, a relação vai se estabelecer no plano material apenas. Quando essa consciência, essa alma, tem consciência da sua relação com o espiritual, ela vai desenvolver a relação tanto com o espiritual quanto com o material. Porém, a sua consciência vai ter uma profundidade na qual a relação com a natureza material não o condicionará. Entenda isto. A relação com a transcendência, com o transcendente absoluto, para Brahman ou Ishvara, Deus, aqui Prabhupada define como Krishna, é consciência de Ishvara, consciência de Deus, consciência dessa relação última, profunda do ser com o absoluto. Isso é o Samadhi. Então, quando temos alcançado, ou quando tivermos alcançado essa consciência de Deus, consciência de Ishvara, consciência de Krishna, nós estaremos não mais identificados com o ego, com o corpo, mas usaremos o corpo, usaremos o ego de forma consciente, de forma discriminativa. Ou seja, agiremos em consciência de yoga. Consciência de yoga, sinônimo de consciência de Krishna, como colocado no texto. Agora, consciência de Krishna não significa uma relação religiosa, mas uma relação sagrada. Então, tocamos assim num aspecto da tradição do sagrado no yoga. Certo? A consciência do yoga é, em última análise, consciência do sagrado, consciência de Deus. Então, seria nessa ideia. Certo? Não que consciência de Krishna no sentido de teologia. Né? Então, para eu poder alcançar o processo de yoga, eu tenho que me tornar um monge, um sacerdote, ou entrar em alguma casta, ou mudar a minha cultura para uma cultura hindu. Não é essa a ideia. O auxílio do yoga como consciência de Krishna significa agir desde o início, yama e niyama, ou agir desde o início em relação com a consciência transcendente, para que o processo todo nos conduza à realização dessa consciência transcendente. Certo? Não é que sem ser um hindu ou sem ser um Hare Krishna, nós não conseguiremos alcançar a meta do yoga. Mas que o yoga visa a consciência de Deus. Então, a consciência de Deus é o auxílio para esse processo do yoga alavancar, no sentido de entender. Todas essas questões têm uma relação progressiva uma com a outra. De entender essa ideia da consciência de Deus, da consciência de Krishna ou Ishvara, está lá na raiz, Niryoga Kshema. À medida que nós nos desarticulamos a nossa relação ilusória com aquilo que é transitório, Niryoga, naturalmente desenvolveremos a nossa verdadeira relação, que é com Bhagavan, com Ishvara, ou aqui nos termos, Krishna. Então, essa que é a ideia. Dessa forma, à medida que nós não nos desvincularmos a nossa relação ilusória, identificação ilusória com a natureza transitória, ou seja, Niryoga, aquilo que deve ser desvinculado, não estaremos em verdadeira consciência do yoga. Pois yoga visa Atmavan, a autorrealização interior. E à medida que essa autorrealização interior, esse autoconhecimento sobre si mesmo vai se desenvolvendo, mais próximo vamos alcançando ou mais próximo vamos chegando dessa consciência original, que é a consciência Deus. Certo? Fiquem tranquilos que isso ainda vai ser mais bem desenvolvido à medida que vamos aí progredindo nesses estudos. Mas espero aí ter ajudado a compreender esse ponto, né, relacionado a essa questão ainda, número 3. Temos aqui também uma dúvida referente à questão 4. Vamos ver aqui, eu vou ler a questão 4. De acordo com o significado do verso 45, notamos que existem muitos objetivos secundários presentes nos Vedas, e que muitos destes não cumprem com o anseio do ser humano. Diante disto, podemos afirmar que o objetivo do yoga é o propósito central dos Vedas? Como o yoga pode suprir as questões humanas? Sim. A resposta para essa questão você vai encontrar no primeiro parágrafo, na terceira linha, ali onde começa. Os Vedas dão especial atenção às atividades fruitivas para que o público em geral, aos poucos, eleve-se do campo da satisfação dos sentidos a uma posição no plano transcendental. A resposta está aí. Então, a pergunta dele veio aqui nesse sentido. O propósito central dos Vedas não é yoga? Estou confuso ou existem outros propósitos mais importantes que o yoga prescrito nos Vedas? Uma dúvida centrada, focada, né? Espera aí, os Vedas são importantes, as escrituras todas estão fundamentadas nos Vedas e o yoga não é o principal propósito dos Vedas? Vamos entender aqui como uma filosofia ou uma base de conhecimento sistemático. Os Vedas têm uma sistematização para o desenvolvimento desse autoconhecimento. Então, de certa forma, existe uma estrutura de alcance nos Vedas, que é chamado de Karma Kanda, certo? O conhecimento a respeito, ou a prática de atividades frutivas, como meio de alicerçar a nossa tradição, as questões realmente relevantes da nossa existência. Que muitas pessoas estão preocupadas assim com coisas ainda básicas, né? Relevantes, mas são básicas, né? De como viver de maneira ética, de maneira moral, de maneira conveniente, né, a ter uma vida pura, mas ainda envolvida com atividades materiais, atividades frutíferas. Então, isso grande parte da população tem como meta. Não tem uma meta assim de transcendência, não tem uma meta de conhecimento profundo sobre a existência, sobre o ser, né? Mas questões que possam, dentro da sua vida prática, se conduzir a uma elevação gradual, progressiva. Existem outros campos já dos Vedas para um grupo de pessoas um pouco mais limitado, pessoas que querem Gyana Kanda, conhecimento. Então, tem um outro setor dos Vedas direcionado a esse público. Por fim, existem Bhakti Kanda, aqueles que estão procurando realmente o conhecimento, a Tattva Brahma Jnyasa, querendo entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem é Deus, existe uma relação, ele realmente existe. Qual é essa relação com Deus? Entende? Então já não é mais apenas o conhecimento, mas agora a execução de uma relação com a essência desse conhecimento. Então, nesse sentido, o propósito central dos Vedas é o yoga. Só que ele é apresentado em etapas, certo? E ao apresentar essas etapas, nesses propósitos secundários, existem prioridades, existem ênfases, certo? Então, Karma Kanda, o primeiro estágio, assim, para o público geral, tem ali como beta o yoga. O propósito é o yoga, mas dentro das condições daquele grupo. Certo? A pessoa vai trabalhar, vai cuidar da família, vai estruturar-se economicamente dentro da sociedade e vai cumprir com certas disciplinas que não irão torná-lo degradado. Isso já é Karma Kanda. Então é seguir algumas regras, algumas estruturas ali de conduta para que haja já nessa condição um certo progresso. No segundo, já é o conhecimento. Ao invés de um conhecimento apenas visando questões mundanas, questões materiais, questões secundárias, ele vai propor um conhecimento mais amplo sobre questões transcendentes, questões referentes à nossa autorrealização. Certo? E por fim, tem já o processo do yoga, da relação O yoga como relacionamento com Deus. Bhakti Kanda. Jnana Kanda ao conhecimento sobre Deus. E no primeiro é a ação para Deus. Então, em todos esses setores existem o yoga como propósito, mas de acordo com as condições de cada grupo, cada nível, né, da sociedade, melhor dizendo. Então, a questão 4, a resposta está justamente ali, né, no primeiro parágrafo, terceira linha. Os Vedas dão especial atenção. A partir desse parágrafo, você vai encontrar aí uma resposta coerente com a sua compreensão nesse ponto. Temos também, da questão 6 não teve nenhuma dúvida, da questão 7 também não teve. Ah, não, teve. 5 e 6 é que não teve. Na questão 7 teve uma dúvida. Ação consciente é agir no presente? Conhecimento discriminativo é agir sobre o certo e o errado? A questão 7 perguntou o seguinte. No verso 50 surge um novo conceito, Buddhi Yukto. Esse conceito significa engajamento discriminativo ou ação com consciência da presença do Supremo. Tanto Buddhi Yukta quanto Yogaya Yugyasva têm o mesmo sentido, ou seja, tanto Buddhi Yukta quanto esse outro termo significam ação consciente ou ação enraizada na inteligência transcendente, que caracterizará o yoga como arte de todas as ações. Discorra sobre o que você entende dessa relação entre ação consciente e conhecimento discriminativo. Então, a dúvida vai justamente sobre a pergunta aqui da questão, né? Ação consciente é agir no presente? A resposta seria não somente isso, né? Você vai agir no presente é uma relação ainda muito física, muito material, né? Você simplesmente agir no presente, mas agir com consciência da presença de Deus, ou agir consciente de sua eternidade. Muitas vezes agir no presente tem a conotação ainda da percepção do fenômeno do presente. Esse fenômeno do presente tem uma relação com o tempo psicológico, com o tempo transitório, o tempo cronológico, o fenômeno da presença, ou a presença, o presente no fenômeno. E o fenômeno está transcorrendo, ele não para. O mundo físico, o mundo perceptivo, não para. Certo? Então, simplesmente agir no presente significaria, ou melhor, a resposta não é simplesmente isto, agir no presente, mas agir consciente do que é o presente. Se você se deter num momento presente, esse momento presente ele se torna o momento do fenômeno e passa, transcorre. Daqui a pouco aquele presente captado, percebido, já é passado. Então, agir no presente, dentro dessa pergunta, é estar sempre na presença. E estar sempre na presença, que é a proposta aí realmente do yoga ou do Buddhi Yukto, significa justamente estar na presença do seu ser diante da presença do ser supremo. Essa é a dimensão transcendente. Isso é Buddhi Yukto. Entende? Então, muitas vezes essa ideia até fácil, né? Foi muito fácil vendida no Ocidente como um mercado, né? Tem livros falando sobre o agora, né? Assim, a ideia é muito atual, o agora, o poder do agora, o todo presente, né? Esteja presente, seja você mesmo. Poxa, mas existe dimensões para a gente entender essa questão do presente. Essa questão do agora, esta questão do você mesmo, entende? Então, ação consciente é agir no presente? É e não é. É você agir no presente consciente de sua presença. Não é simplesmente agir no presente. Entende? Porque se você agir no presente, o próprio processo já vai te condicionar. Certo? Se você agir no presente, por exemplo, você agir e se identificar com o resultado dessa ação. Essa é a chave da ação em consciência do yoga. Já agir na presença é você agir e não se identificar com o resultado. Você não está interessado no resultado. Você simplesmente age com sua presença. Isso é o verdadeiro agir no presente. Então, a resposta aqui a essa dúvida referente ao verso, à questão 7, né, se discorra sobre o que você entende dessa relação entre ação consciente. Então, ação consciente é agir na presença. Não é agir no presente. Ação consciente, agir na presença. Estar na sua presença. E a segunda dúvida é: conhecimento discriminativo é agir sobre o certo e o errado? E aqui a pergunta da questão é: conhecimento discriminativo. Então, discorra sobre o que você entende entre relação. Dessa relação entre ação consciente e conhecimento discriminativo. Então, conhecimento discriminativo não é simplesmente agir sobre o certo e o errado. O conhecimento discriminativo, como foi dito agora há pouco, é dessa relação transcendente, dessa dimensão do transcendente. Certo e errado ainda pertence ao campo mental, pertence ao ego. A consciência transcendente, ela compreende a causa do certo, a causa do errado, a causa das dualidades. Entende? Então, naturalmente, você vai agir, né, essa consciência ou esse conhecimento discriminativo, Buddhi, no yoga, faz com que você haja dentro da natureza constitucional do seu ser. Em outras palavras, seria, dentro dessas dúvidas desse estudante, desse aluno, agir sobretudo, não o certo e o errado, mas agir no certo. O conhecimento discriminativo faz com que o yogi sempre haja certo. Não que você torne o errado certo, mas que a ação em si já é correta. Ela é certa. Porque ele está partindo de uma premissa transcendente. E na transcendência não há o errado, não há essa dualidade. Certo? Mais uma vez, vamos refletir sobre isso. Sem pressa, realmente são temas profundos. Entende? Não fiquem assustados, preocupados. Vamos refletir. Né? Tudo isso aqui também são proposições para a nossa reflexão. São proposições para o nosso refletir sobre esse conhecimento, ok? Tem aqui também uma última questão agora referente à questão 8 da seção B. Aqui a dúvida é justamente: poderia explicar um pouco mais sobre esta questão para a dissertação? Bem, a questão da dissertação é o seguinte: considerando toda a exposição apresentada nessa seção B e o propósito do conhecimento apresentado na primeira consideração da lição 1, módulo 1, verso 15.15, disserte sobre a importância do conhecimento filosófico transcendental da inteligência discriminativa e como esses se refletem na ação em yoga. É complexo. Concordo com vocês que essa questão é complexa. Mas ela é fundamental. Nos próximos módulos a gente vai estar desenvolvendo todas essas ideias desse primeiro módulo. Fiquem tranquilos. Mas, em relação a esta questão, que é, na verdade, produzir uma dissertação, temos que entender o seguinte: a importância do conhecimento filosófico transcendental está lá no capítulo 15, verso 15. A meta de todo conhecimento é Bhagavan, é Ishvara, compreender Deus. Todo conhecimento filosófico transcendental, conhecimento védico, conhecimento original, é nos levar a compreender Deus. Essa é a importância do conhecimento transcendental. A importância da inteligência discriminativa, justamente discriminar o transitório do etéreo, discriminar a identificação que nós temos com o ego, que o ser possui com o ego, e da identificação que o ego possui com a natureza material. Certo? Aquela discriminação lá do início ainda das questões. Nir-yoga. Essa é a importância da inteligência discriminativa. Né? Aceitar o favorável e descartar ou não alimentar o desfavorável. E como esses se refletem na ação yoga? Sabendo qual é a meta do conhecimento, o propósito do conhecimento, e tendo uma inteligência discriminativa que possa ajudar a alcançar esta meta, a ação em yoga vai resultar. A ação em yoga sem conhecimento filosófico transcendental ou sem conhecimento do propósito de tal conhecimento, que é Deus, ou sem inteligência discriminativa, não haverá ação em yoga. Então, para se agir em consciência de yoga, é necessário compreender qual o propósito do conhecimento do yoga e como aplicar através de uma inteligência discriminativa. Então, um é o propósito, certo? Um é o objetivo, conhecimento filosófico transcendental. O outro é a prática, o método, através da inteligência discriminativa. Então, se você conhece a finalidade do yoga e você tem um método para discriminar do transitório e o eterno, agiremos em yoga. Certo? Isso é essencial. Então, dissertar sobre isto. A importância do conhecimento, da meta do conhecimento e a importância da discriminação para poder agir em yoga. Refletir sobre isso, colocar em poucas palavras, não se preocupe, não é nenhuma tese, colocar em poucas palavras a reflexão sobre isto. Conhecimento transcendental, a meta do conhecimento, qual é? E inteligência discriminativa. Como eu vou alcançar essa meta? Então, unindo o método da inteligência discriminativa, como alcançar? Alcançar o quê? Conhecimento filosófico transcendental. A meta do conhecimento. Como alcançar a meta do conhecimento? Isso vai resultar na ação em yoga. Em outras palavras, isso é yoga, né? É você agir com discriminação, sabendo onde quer chegar. Então, essa é a ideia para dissertar nessa questão 8 aí do questionário. Mais uma vez, então, eu reforço com vocês aí a proposta de fazerem perguntas, trazerem as dúvidas. Quem não conseguiu ainda terminar, né, o questionário, está em dúvida, deu uma travada, tenha mais uma semana. Se necessário, a agenda vai correndo, não tem problema, você entrega depois. Vamos trabalhar isso gradualmente, certo? Não fiquem preocupados. Vamos trabalhar gradualmente. Durante esses 7 módulos, a base vai ser esta do primeiro módulo. Então, entendendo esses pontos centrais, ótimo. Se não entenderam agora, fiquem tranquilos, isso vai estar voltando nos próximos módulos. São os pontos-chaves para se entender o yoga, a ciência do yoga no Bhagavad Gita. Ok? Esta questão 8 é a síntese desse módulo, ao mesmo tempo é a síntese de todo o desenvolvimento desses futuros ou próximos 6 módulos do curso, desse estudo. Ok? Então, aguardo aí um retorno de vocês. Estou à disposição, e-mail. Temos agora o grupo também para vocês poderem interagir. Bons estudos. Om Tat Sat.